emoção. Moreninha bonitinha, vai mexendo popozão, popozão, popozão, popozão, tá descendo até o chão. A galera tá na onda, tá valendo a diversão. Colorinha bonitinha, vai mexendo popozão, popozão, popozão, popozão, tá descendo até o chão. Popozão, popozão, popozão, vai mexendo popozão. Michel Brunai. A galera tá no clima, tá querendo emoção. Moreninha bonitinha, vai mexendo popozão, popozão, popozão. Colorinha bonitinha, vai mexendo popozão, popozão, popozão, popozão, vai descendo até o chão, popozão, popozão, popozão, vai descendo até o chão. Vai, oi, vai descendo até o chão, popozão, popozão, popozão, vai descendo até o chão, popozão.